Eles sobreviveram a terremotos, vulcões em erupção, de tsunamis, aquecimento global, ao Rebolation, a chuva ácida. Eu disse a chuva ácida. É a chuva ácida. Tá bom. Eles voltaram. Muito mais poderosos. Com sentidos aguçados. Muito mais unidos. Ricos e bonitos. E mentirosos. Mas o mundo iria acabar. Eles vieram impedir. Com vocês, The Beatles. Ih, essa banda aí, esses aí acabaram já. The Doors. Esses aí se afogaram. Déjà Vu. Esses aí acabaram com a música. João Paulo e Daniel. Ih, não sacaneia não. Bom, então nos sobrou apenas os Decafones. Esse eu gosto. E que comece o show, antes que o mundo acabe. Didi, vem ver!